Ondas Livres no ar da cidade. No centro da metrópole, uma epidemia espalha a liberdade de radiodifusão. Rádio Livre democratizando a informação. FM Dengue, Rádio Livre da Barra Funda, 107.8 MHz. Transmitindo para Santa Cecília, Campos Elíseos, Bom Retiro, Santa Efigênia, Pacaembu, Perdizes e Barra Funda. Rádio Livre para ouvintes livres. Esta é a FM Dengue, 107.8 MHz, a Rádio Livre da Barra Funda. Hoje, no dia 4 de setembro, essa sexta-feira, agora 8 horas e 12 minutos, nós estamos iniciando a nossa programação de hoje. A nossa programação hoje vai começar daqui a pouco. Nós também recebemos aqui dois boletins de DX. Se você não... Perdão. Se você não sabe o que é DX, é o seguinte. DX é um pessoal que se dedica à rádio escuta. Eles ficam ouvindo rádios, principalmente ondas curtas, mas também ondas médias, até mesmo FM. E ouvem principalmente emissões vindas do exterior, rádios estrangeiras, né? Nós recebemos aqui o Globo DX, é o Boletim DXista. Que está no ano 4, nós recebemos o número 22, de maio e junho desse ano, já um pouco antigo, né? Que... tem uma reportagem sobre a Rádio Moscou. Aspectos da rádio em ondas curtas na União Soviética. Alô. O negócio aqui tá falhando. Febre amarela, você precisa vir aqui logo, hein? E nós recebemos também um outro boletim dos DX. Esse é o boletim do DX Clube Paulista. Chama Atividade de DX. Publicação mensal do DX Clube Paulista, Caixa Postal 592, São Carlos, Brasil. CEP 13.560. E nesse DX Paulista tem uma lista com as audições do mês, o que foi escutado aqui pelos DX. E depois tem os QSL, né, o chamado QSL do mês. Depois tem o Panorama DX, todos os horários mencionados, Panorama DX. E é basicamente isso, tem muito QSL, quem manja sabe o que é QSL, né? Confirmação de rádios escutadas. E é isso. Então tá aqui os dois boletins dos DXistas de São Paulo. Bom, vamos agora ao nosso programa jornalístico. Como é que surgiu aí essa tal de Rádio Dengue, que nossos rádio ouvintes estão escutando agora? Exatamente, a Rádio Dengue apareceu assim, a iniciativa do pessoal da Barra Funda, né? Interessada e sentindo a necessidade de se manifestar mais livremente, juntou um pessoal que transa equipamento, que transa rádio, que tem alguma coisa interessante para dizer. E tá aí, a colaboração de uma pá de gente que transa isso daí. E a gente botou no ar mesmo, Dengue. Tal de Dengue dá certo, né, meu? Agora, a Rádio Dengue surgiu em maio de 1986. Isso, não é, Febre Amarela? Mas é um ano. Surgiu. E surgiu com a proposta de ser uma rádio comunitária. Nós sentimos a necessidade de um veículo de comunicação eletrônico que tivesse um acesso fácil a toda a população e que a gente pudesse usar desse veículo para esclarecer todas as verdades que as outras emissoras tidas como comerciais e liberadas não fazem, né? E mais, passar também toda a cultura que a nossa moçada daqui da Barra Funda e bairros da Redondeza tem. Porque até hoje a gente notou que os meios de comunicação autorizados, eles impõem uma cultura pra gente. E nós daqui da Barra Funda temos a nossa. E a gente quer mostrar essa nossa cultura para nós, entende? Para difundir mais os nossos pensamentos, as nossas ideias. essa FM Livre chama Rádio Dengue. Porque foi feito o seguinte, reuniu-se várias pessoas que queriam trabalhar na Rádio Dengue, que não tinha nome na época, e se chegou à conclusão, depois de uma discussão, quebra-pau, que o melhor nome seria Dengue. Sabe por quê, Febre Amarela? Vamos lá. Pelo seguinte, a ideia básica era, primeiro momento histórico, o Brasil, que é o oitavo produto industrial do mundo, em produção, é a oitava economia do mundo, estava presenciando no seu território uma doença que é de país que tem a qualidade de quinto na escala mundial de miséria. O Brasil é o quinto em miséria no mundo. Então o que acontecia? Acontecia que existia, junto com tanta concentração de riqueza, tanta miséria. E a dengue surgiu como substrato, como a doença típica de um lugar de tanta porcaria. E aí, o que que sintetiza o Brasil naquele momento? O que que sintetizava o Brasil para nós naquele momento? Sintetizava, era uma mosquinha. Do Raul Seixas, lembra do Raul? Que ele dizia... Uma mosca que... Pousou na sua sopa. E aí nós fizemos o seguinte slogan. Se a dengue, rádio, proliferar como a dengue, mosquito, nós estamos feitos. E tinha mais aquele fator também, que na época, quando a rádio foi inaugurada, estava naquela febre do plano cruzado. E o Sarney dizia que o plano cruzado tem que dar certo. Dá certo uma pinóia, a única coisa que estava dando certo era a dengue. Então a dengue dá certo, dengue dá certo. Dengue dá certo. Nós também não somos clandestinos. A Rádio Livre FM, agora em estéreo, Dengue, como várias outras rádios livres, a Invasão, a Totó Ternura, Xilique, a Vírus, AIDS, essas rádios livres, como a Desemboque de Uberaba, elas não são clandestinas, elas apenas não têm rabo preso com aqueles que estão no poder. Elas não têm o totó amarrado com os grupos de pressão, com os lobbies que estão contra todas as reivindicações do povo nessa constituinte. As rádios livres, elas têm uma pergunta a fazer ao governo. Quem são os clandestinos? Veja bem, clandestina é a maneira com que foi dada a concessão para funcionar a TVS. Porque esta foi feita a portas fechadas, não é, Febre Amarela? Ah, a TVS foi. Nós falamos disso no programa do golpe, né? É um golpe do baú. Golpe do baú. Agora... Puta golpe do baú. Né? Pois é. Isso aí que é clandestino. Nós não. A FM Dengue, Rádio Livre da Barra Funda, passa a apresentar... Vírus Sonoro. Edição 87. Agora transmitindo em estéreo. Pirataria não, nós não estamos atrás do ouro. Boa noite. Aqui começa mais um vírus sonoro. Hoje a gente serve uma salada sonora, bem temperada. Salada mesmo, mas brasileira. Gusta nos seus velhos tempos de futem. Bom, a Rua Augusta até hoje tem um footing, só que agora bem acrescido de casos de massagem, entre aspas. Os chamados grupos de risco da AIDS devem estar por ali. Aliás, falando em AIDS, você sabe qual a diferença entre o câncer e a AIDS? A diferença entre o câncer e a AIDS. É que o câncer pegou, fudeu, e a AIDS fudeu, pegou. Bom, a Rua Augusta é de autoria do Hervé Cordovil, a gravação com os Mutantes, que a gente ouviu de 72. A quem interessa a Fossa, a gravadora independente Baratas Afins, que lançou todos os LPs dos Mutantes, e os dois primeiros da Rita Lee. Falando em Rita, ela chegou a gravar a música Oh Rameu, dedicada ao pessoal lá do bairro da Pompeia, que é ou era o berço do rock paulista. Tutti Frutti, Made in Brasil, Mutantes, Cães e Gatos, toda essa turma surgiu lá da Zona Oeste, Pompeia, Sumaré, por aí. Hoje o pessoal tá mais espalhado, o Luiz Schiavon do RPM é de Pinheiros, o pessoal lá do Grupo Toque, lá da região dos Jardins, o Guilherme Arantes era da Lapa, né? Era, até se mudar pro Rio de Janeiro, onde agora estão concentrados as grandes produtoras do mercado de discos. Mas o Guilherme chegou a gravar um LP inteiro, só falando de São Paulo. Esse LP chamado Coração Paulista, gravado em 80, é agora uma raridade. Só que na época não vendeu nada. São Paulo tem poluição, trombadinha, trânsito que é uma merda. São Paulo de cinza industrial, correria, neurose urbana. São Paulo de muito trampo e desemprego também, claro. São Paulo de ônibus lotado, metrô parado, trem quebrado, aquela merda toda. Mas não tem importância não, que São Paulo tá minha paixão. Fala agora mais duas músicas. Como é difícil você não se entrosar e ainda ter uma certa tendência pra se espreguiçar na hora. Estamos chegando ao fim do Vírus Sonoro, hoje só com músicas falando de São Paulo pra São Paulo. Tinha muito mais coisa pra entrar no programa, mas o tempo você sabe como é que é. Itamar Assunção e seu LP Samba Midnight, senão vai ficar assim. A Rico Barnabé, embora paranaense, é paulistaníssimo em sua música. Faltaram o Pobre Paulista do Ira, a maravilhosa Sampa do Caetano, porque levaram meu disco embora. Ladeira da Memória, do Rumo, São Paulo By Day, do Joelho de Porco, a música São Paulo que o Beto Guedes gravou, e muita coisa mais. Mas a fita já tá no fim, o programa já tá no fim, então nós vamos terminar com o Trem das Onze, do Adoniran Barbosa. Um prêmio pra quem nunca na vida cantou o Trem das Onze num boteco de esquina. Pra quem não sabe, o Trem das Onze foi gravado em 65 pelos Demônios da Garoa. E foi premiado, o Samba Paulista foi premiado no Carnaval do Rio de Janeiro. A gravação que a gente vai ouvir é na voz da Gal Costa, gravada ao vivo no Palácio das Convenções do Anhembi em maio de 1973. E com o Trem das Onze a gente vai encerrar este Vírus Sonoro, que teve como de praxe produção e apresentação de Tripanossoma Magambienses. Esse que você fala. Bom, eu fico por aqui, você fica aqui na FM Dengue, Rádio Livre da Barra Funda, 107.8 MHz, operando no estéreo. Abraça quem me ouve, beijo nas crianças, deixa meu boa noite e você pega o Trem das Onze. Não posso ficar, não posso ficar, nem mais um minuto com você. Sua Rádio Dengue FM Livre, operando agora em estéreo, neste 31 de março, tem uma programação especial. Etimologia do Golpe. Um programa da Central Livre Dengue de Produções. Tudo o que você precisa saber da origem, da gramática, da ação que envolve o golpe. Coordenação e locução, Aedes aegypti. Do grego, colaptos, bofetada, pelo latim colafo, a palavra golpe é um substantivo masculino. Indica um movimento pelo qual um corpo se choca com outro, uma pancada, ou ainda pode ser um efeito ou consequência desse movimento, uma lesão, contusão. E é necessário acabar com os golpes. Espero que nesse dia 31 de março a população esteja conscientizada de que essa página da nossa história, o golpe, deve ser erradicada completamente. FM Dengue 107.8. Acompanhe agora a seguida momentos da nossa história, ainda no programa Etimologia do Golpe. FM Dengue. FM Dengue e FM Terapia na cobertura do 1º de maio, a cadeia Leste-Oeste de Rádio Livres. Deputado Federal Florestan Fernandes, do PT de São Paulo. O PT defende o controle democrático dos meios de comunicação, né? Impedir que a situação atual permaneça pela qual o capital controla as concessões da televisão e outras vantagens. Mas a pressão que se faz dentro do Congresso aí é muito conservadora, porque esses meios de comunicação cultural comercializados são o principal recurso da burguesia para fazer a cabeça da sociedade, não é? Então a burguesia não pretende deixar esses meios de comunicação escapar das suas mãos. Por isso os grupos divergentes pequenos acabam tendo uma significação muito grande, porque são francos atiradores, fazem uma guerrilha cultural. Nesse sentido, abrem brechas dentro dessa muralha de conservantismo, de mascaramento, de mistificação. Capitão Prestes, nós somos de rádio livres, ou seja, meios alternativos de comunicação, e estamos fazendo a cobertura hoje do 1º de maio juntamente com outras rádios livres. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa questão das comunicações e a importância que esses meios alternativos podem ter na luta política. Muito bem, mas as comunicações do Brasil estão na mão de quem? Quem é que faz a opinião pública no Brasil? O senhor Roberto Marinho, né? É a TV Globo. É essa que faz, isso é o essência. A essência, a imprensa segue TV também, e o povo fica olhando os quadros da TV de manhã à noite, né? Envenenado pelo Roberto Marinho, que é mais americano do que brasileiro. E há possibilidades de se lutar contra isso? Ah, sim, deve se lutar, mas para lutar precisa organizar. E a classe operária no Brasil ainda está muito desorganizada. O total da classe operária talvez não tenha 10% organizado. Isso é de uma debilidade tremenda. Como é que vai se pensar em tomar poder sem a organização da classe operária? Já basta que não temos um partido revolucionário. Esses partidos se chamam de comunista, de revolucionário não tem mais nada. Eles consideram que a linha estratégica é através do governo do senhor Sarney vamos chegar ao socialismo, imagina. Parece ironia, mas... Ouvimos o capitão Luiz Carlos Prestes. Deputado federal do PT, Genuíno Neto. Nós devemos defender na Constituição a democratização dos meios de comunicação de massa, principalmente da televisão e do rádio. E o sistema de controle hoje ele é tão violento, tão autoritário, tão rígido, que eu acho que se justifica essas formas alternativas de quebrar o monopólio que é conservador e vinculado, ora ao poder executivo, ora aos grandes grupos econômicos. A FM Dengue, 107.8 MHz. A primeira rádio livre estéreo do Brasil apresenta um programa dedicado à boa música, sem concessões e sem preconceitos. Rock, pop, blues, punk, funk, tudo o que você possa imaginar. Produção e apresentação do seu pirata predileto, o Capitão Gancho. Na FM Dengue, Pirataria Paulista. É isso aí, o Pirataria Paulista tá entrando no ar de novo. Num clima bem pra cima, num clima bem astral. Bicho grilo esse papo, né? Mas é mais ou menos por aí. E pra começar hoje, nesse segundo programa, a gente vai... Segundo programa, aliás, que não tá em condições técnicas muito legais, assim. Pinta um barulhinho da rua, pinta um barulhinho da porta, mas eu acho que Rádio Livre é por aí. Sempre brigando, mas sempre estando no ar. Sem essa de ficar anunciando, de ficar fazendo oba-oba e não entrando no ar, e não indo à luta. Mas falando do programa de novo, a gente vai começar num clima bem rock hoje. A gente vai começar com The Cult. The Cult é uma banda inglesa bem legal, bem pesada. Ela vem na onda assim do pós, do dark, do new wave, vem nessa barca toda, junto com todas essas outras bandas. Mas ela foi buscar a sua fonte no psicodelismo. Ela foi buscar a sua raiz nos anos 60. A moçada toca toda colorida, toda flower power e tal. Mas o som é pesado, o som é bem feito, os instrumentistas são bons. E tem um clima urbano, um clima bem, bem firme mesmo. E com The Cult a gente vai tocar duas músicas. O X-Cells, que fez sucesso, tocou em FM e tal. E vamos tocar o Revolution. Revolution em homenagem a Dengue, porque eu acho que é por aí. Com vocês, The Cult. FM Dengue, 107.8, Rádio Livre da Barra Funda. A gente tá no ar pra brigar, não é pra brincar. É isso aí, rolou The Cult e agora vai rolar um som instrumentário. O seu pirata predileto, Capitão Gancho, promete, cumpre e não falha. Essa foi ótima, né? Foi o máximo o personalismo. Eu vou tocar um trio nacional agora, é um trio de música instrumental, uma moçada legal. E bom, vou tocar minha última música, vou encerrar o programa, é uma horinha só, aí acaba. Problema técnico, problema de fita. Fica aí, um abraço, fica aí, sei lá. Valeu, mais uma vez a gente fez o programa e vamos fazendo. Procura vir, procura pegar um spray, aquela velha história. Vem na Barra Funda, olha a parede branca e picha. Eu tô com dengue, mamãe, eu tô com dengue. 107.8 FM Dengue, Rádio Livre da Barra Funda. Antes, a última música que eu vou tocar é aquelas coisas obrigatórias. Olha o português, são aquelas coisas obrigatórias que tem que tocar. E Miles Davis, pra mim, é obrigatório. O Capitão Gancho é apaixonado pelo Miles Davis. Eu vou tocar do último disco dele, do Tutu, uma música chamada Splash. E o Miles, todos os programas, a gente vai conviver com ele. E é isso aí, acabou. O segundo Pirataria Paulista tá encerrando. Vai encerrar bem, vai encerrar com o Miles Davis. Um beijo bem gostoso pras gatinhas e um abraço pros garotões. Que onda FM comercial isso, né? E rola aí, Miles Davis. Tchau! Esta é a sua FM Stereo Dengue, Rádio Livre da Barra Funda, a sua opção alternativa em rádio, operando em 107.8 MHz, no finzinho do dial, para todo o centro, Barra Funda e Redondeza. Estamos entrando em seu rádio na luta pela reforma agrária também no ar. A volta, navios mercantes, invadir, pilhar, tomar o que é nosso. Pirataria nas ondas do rádio. Havia alguma coisa errada com o rei. Piratas são eles, nós não estamos atrás do ouro. Todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, estaremos chegando até você com uma programação alternativa e variada, trazendo a boa música e informação verdadeira sem a peneira das multinacionais. Preparar a nossa invasão, fazer justiça com as próprias mãos, dinamitar um paiol de bobagens e navegar o mar da tranquilidade. Movimentos de nossa comunidade, humor e o roteiro de todas as atividades de lazer e cultura da nossa região. Estamos aqui para ser o seu microfone aberto, sem sanções e sem censura, sem medo e sem vergonha. Disputar em cada frequência um espaço nosso nessa decadência. Canções de guerra, quem sabe canções do mar. Você tem a dizer, sem mentiras e sem disfarces, FM Stereo Dengue, Rádio Livre da Barra Funda, operando em 107.8 MHz. Rádio Livre, para ouvintes livres. Dengue dá certo. Está no ar, Boca Livre, invadindo seu dial nas ondas da Rádio Dengue. Neste 1º de maio, estamos transmitindo diretamente da Zona Sul nosso primeiro programa. Boca Livre é aquele que vai na festa, come e bebe à vontade. Nosso programa é justamente isso. Estamos aqui para falar, ouvir, dançar, enfim, deixarmos todos à vontade. No programa de hoje, Economia, Geraldo Pereira, Noel Rosa, 50 anos, Itamar Assunção, Marlui Miranda, Elomar e muito mais. Aqui FM Dengue, Rádio Livre da Barra Funda, que opera em 107.8 MHz e transmite para a região da Santa Cecília, Barra Funda, Perdizes, Pacaembu, Água Branca e região. FM Dengue, as ondas da liberdade nos ares da cidade. Vamos colocar no ar agora um programa especial em comemoração ao 8º aniversário da Revolução Sandinista da Nicarágua. Há 8 anos atrás, no dia 19 de julho de 1979, 20 anos após a vitória da Revolução Cubana, triunfava em Nicarágua a Revolução Sandinista, comandada pela FSLN, Frente Sandinista de Libertação Nacional. Era a vitória do povo nicaragüense sobre a ditadura de Somoza, que há mais de 30 anos subjugava o país e que era sustentada pelos governos dos Estados Unidos. Rádio Livre da Barra Funda, FM Dengue, na cobertura das manifestações populares e do repúdio popular ao fechamento do pronto-socorro da Barra Funda. Mais uma sandice do prefeito turista de São Paulo, o senhor Jânio Quadros. A população da Barra Funda realmente não se conformou com a decisão do prefeito turista de querer fechar o pronto-socorro da Barra Funda, o único pronto-socorro aqui da região que atende a vários bairros e que está querendo, o prefeito está querendo fechar. A população resolveu, não se conformando com isso, resolveu impedir esse fechamento. Para tanto, começou com fazendo uma reunião na quarta-feira, reunião essa convocada por moradores do bairro, assim como o pessoal do PT da Barra Funda. Essa reunião aconteceu no Centro de Saúde da Santa Cecília, que fica próximo ao pronto-socorro. Durante as manifestações que ocorreram tanto ontem à noite como hoje pela manhã em frente ao pronto-socorro da Barra Funda, a equipe da FM Dengue esteve presente fazendo a cobertura do evento através do seu locutor Febre Amarela, do locutor repórter Casp Tissupimpa, este que vos fala, e do locutor e repórter o Capitão Gancho. Capitão Gancho, qual foi a sua impressão a respeito das manifestações? As manifestações na Barra Funda me pareceram que a população se mostrou muito coerente e muito unida na questão do pronto-socorro. A população não deixou quieto, foi à rua, se mobilizou, ficou a noite toda em passeata, em vigília, em frente ao pronto-socorro, se posicionou sempre, os microfones da aparelhagem de som não foram só usados por lideranças ou por políticos, a população veio, pegou o microfone e botou a boca no trombone, entre aspas. Eu acho uma burrice muito grande desse prefeito, porque se tudo quanto quebrar, se tivesse que ser demolido, então teria que demolir a Barra Funda inteira. O que ele tem é que mandar reformar e dar condição aos médicos de trabalhar. A senhora que é uma pessoa de mais idade, uma pessoa mais experiente, como é que a senhora, como forma de vida, vê isso de morar numa cidade que o prefeito, que devia dar garantia, segurança para a senhora, fecha um pronto-socorro? Bom, é a pior coisa que nós podemos esperar, porque se nós já não temos condição de sobrevivência aqui, ainda vai fechar o pronto-socorro? Que é uma das coisas que mais nós precisamos num bairro. E a senhora acha que a população da Barra Funda vai deixar fechar o pronto-socorro? Não, não pode deixar. De maneira alguma pode deixar. De maneira alguma. Mas nem que nós temos que ir lá de joelho nós vamos, mas deixar... Não, de joelho. Nós vamos implorar primeiro de joelho. Se o caso de joelho não der, aí nós vamos resolver, né? Vamos de pau. Como é que é? Parte pra ignorância, né? Porque ele é um ignorante mesmo, né? Ignorância com ignorância se brinca. É, com ignorância a gente taca a bucha. Não tem que badalar o homem. O homem não tá com nada, o homem só tá sacrificando o povo. O homem só sacrifica o povo, o homem não vale um tostão. Tira dinheiro do povo, viaja com o nosso dinheiro. É isso aí que ele tá fazendo, senhora prefeitura. Fazendo o calçadão lá na rua de Santo Amaro. Pra que isso agora? Aqui não é Estados Unidos, aqui é Brasil que tá lutando e numa crise muito ruim. É isso aí. Quantos anos a senhora mora na Barra Funda? Eu já moro há mais de 20 anos. Qual é o nome da senhora? Eu moro aqui na Barra Funda de Baixo. Como é o nome da senhora? Eu, Luzia Ribeiro de Castro. Isso, a senhora tá brava mesmo? Tô brava mesmo, eu não aguento esse homem mais, eu tô até aqui com ele. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Se eu pudesse, eu falava isso na cara dele. E eu vou encerrando aqui, colocando sempre que a dengue participou demais desse serviço à população, lado a lado, conjuntamente. Não foi só gravação de programa ou transmissão. A gente teve desde o início da organização dos moradores, participando ativamente, dando inúmeras sugestões e muitas vezes carregando assim, as coisas. A gente foi atrás de som, foi atrás de muita coisa para o ato todo poder acontecer. E isso é uma prova de que a gente já está um ano no ar e não está aí para fazer rádio, para cada um fazer o seu programinha, achar bonitinho e falar, puxa, eu tenho um programinha, que bacana e tal. A gente está aí para ir à luta e eu acho que é por aí. Na segunda-feira, a gente já sabe, está todo mundo convocado, 9 horas da manhã, na frente do pronto-socorro, a gente vai em caravana até o Ibirapuera, exigir do turista o que nos é de direito, exigir um pronto-socorro digno, exigir o mínimo de dignidade para o cidadão. Eu acho que daqui para frente tem que exigir cada vez mais. Eu acho que a Barra Funda deu um exemplo hoje, se mobilizou. Eu confesso que fiquei surpreso com toda a movimentação e muito feliz, muito contente e bastante orgulhoso do bairro onde eu moro. Ondas livres no ar da cidade. No centro da metrópole, uma epidemia espalha a liberdade de radiodifusão. Rádio Livre democratizando a informação. FM Dengue, Rádio Livre da Barra Funda, 107.8 MHz, transmitindo para Santa Cecília, Campos Elíseos, Bom Retiro, Santa Efigênia, Pacaembu, Perdizes e Barra Funda. Rádio Livre para ouvintes livres. Brasileira, estamos aqui convocando a todos os moradores da Barra Funda e Redondezas para votarem no plebiscito sobre o fechamento do pronto-socorro da Barra. Haverá uma urna fixa em frente ao Centro de Saúde da Santa Cecília, na Rua Vitorino Carmilo 599, pertinho, bem pertinho do quase extinto pronto-socorro, a partir das 10 horas e até as 17 horas. Durante todo o dia acontecerão apresentações culturais e musicais. Teremos a bateria da Camisa Verde e Branco, Grupo Voz do Brasil, Bateras em Fúria, Grupo Treta de Teatro de Rua do Sindicato dos Bancários. Mas a festa é sua, torcida da Barra Funda. Venha mostrar seu descontentamento e sua força, votando contra o fechamento do pronto-socorro. Dia 8 de agosto, um sábado, não deixe que encerrem-se as cortinas e comecem outro espetáculo. Votem! A sua Rádio Dengue 107.8 apresenta o seu novo programa de fim de semana, Pulsação Maldita. Atingindo a região de Barra Funda, Santa Cecília, Bom Retiro, Santa Efigênia, Perdizes e Pacaembu, vamos mostrar hoje, a partir de agora nesse programa, um mago, um voodoo, do swing. I want to tell you, it's a Trenchtown experience. All the way from Trenchtown, Jamaica, Bob Marley, well, come on! Na última sexta-feira do mês de agosto, a equipe de reportagem da FM Dengue esteve presente na Rua Barão de Tapetininga, esquina com a Rua Marconi, bem no centro de São Paulo, perto da Praça Ramos e do MAP, ali no centrão mesmo, nos calçadões do centro da cidade. E nós estivemos lá para cobrir um evento que acontece todas as sextas-feiras lá, que é uma audiência pública realizada pelo deputado federal constituinte do PT, Partido dos Trabalhadores, Gumercindo Milhomem Neto. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós chamamos de audiência pública da constituinte. O deputado federal do PT, Gumercindo Milhomem. Toda sexta-feira, do meio-dia às 14h, nós paramos aqui, nessa esquina da Rua Marconi, com a Rua Barão de Tapetininga, para dar a nossa opinião às pessoas, trazer informações, às pessoas que passam aqui cotidianamente. É isso então, a FM Dengue 107.8 MHz prestou mais um serviço, reportou mais um fato importante que aconteceu em São Paulo e que você certamente não viu em nenhum outro meio de comunicação. Porque como a gente também viu aí, os grandes meios de comunicação manipulam mesmo a informação, só mostram aquilo que lhes interessa, e esse certamente era um fato que não interessava a maioria dos meios de comunicação, e por motivos muito claros. Mas essa é uma das propostas da Rádio Livre e da FM Dengue. É isso aí. A gente volta qualquer hora aí com uma outra reportagem, mais um trabalho de campo da equipe de reportagem da FM Dengue. A Warner Brothers em uma conjunção com a RTC e a KGB apresentam O Socialismo Tornar-se a Realidade. Estrelando John Lennon, Paul Trost, e George Washington Harrison. Participação especial de Madonna. E o dançarino Vladimir Ilitch Ulyanov. Quando desembaraçou finalmente dos braços da contra-revolução interna e externa, a Rússia soviética fazia lembrar uma pessoa barbaramente espancada. Apresentamos agora, ou melhor, acabamos de apresentar agora, O Socialismo Tornar-se a Realidade. Uma pequena olhada sobre a nova política econômica. A fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquela vida maravilhosa que aqui foi mostrada sob a orientação de Boris Kotrov. Sobre o curso, você tem aí a planilha? Que de cor? Espera aí um minutinho, o Cássio de Supimba. A gente está nos estúdios Dengue, a gente inaugurou os novos estúdios Dengue. É o estúdio Nas Nuvens. A gente plagiou o estúdio do Gilberto Gil e esse também chama Estúdio Nas Nuvens. Na Barra Funda, da Barra Funda para São Paulo inteira. Primeiro curso intensivo de Rádio Livre. Por apenas 200 cruzados você pode saber tudo sobre rádios livres. Tudo sobre rádios livres. Dia 14 de agosto, às 19 horas, a aula História das Rádios Livres. Na sequência, tudo o que você precisa saber sobre o Dentel. Dia 15 de agosto, às 15 horas, mais uma aula, teoria do transmissor. Você vai aprender como monta, como opera, como faz, sobre a regência, digamos assim, do Febre Amarela. E produção e execução, onde a gente vai procurar mostrar como é que monta programa, como é que você se vira com o equipamento primário, como é que você vai atrás da reportagem com um gravadorzinho, como é que você tira diploma de cara de pau, porque tem que ter muita, senão os caras não levam a sério. Local, Centro de Estudos Jorge Vasconcelos, Avenida Dr. Arnaldo, 128. O telefone lá é 256-0521. Primeiro curso intensivo de Rádio Livre. Participe e venha participar da Dengue também. A Dengue é aberta a qualquer um. Você já... A moçada já conhece a gente, é só chegar junto e vir participar. Do estúdio Nas Nuvens da Rádio Dengue, o novo estúdio Nas Nuvens da Rádio Dengue, a gente transmitiu mais esse programa. Tchau, pessoal. Valeu. Rádio Dengue, a radioterapia e a Rádio Vírus, tá? Como vocês podem perceber, a nossa infraestrutura ficou meio precária, porque nós não esperávamos o número de pessoas que se interessassem pelo tema. Mas para nós foi uma coisa muito importante, por isso que alguns de vocês devem estar sem a chamada apostila e tal. E a gente não esperava o número de pessoas que chegaram aqui hoje, né? Essa é uma primeira iniciativa, tá? Uma luta aí que o pessoal está travando contra a ditadura de informações, né, e pela democratização das comunicações do nosso país, e que ela vai continuar. Então vai rolar aí mais para frente. O curso é dividido em duas grandes partes, tá? Uma é a parte que a gente chama assim de teórica e justificativa. Por que que tem rádio livre? E a outra parte é a parte técnica, que é amanhã, que é a parte de como fazer um programa nas piores condições, certo? E como fazer um transmissor de rádio livre, e o que é um transmissor de rádio livre, enfim, toda essa parte mais técnico-eletrônica. A parte de hoje é a discussão sobre o que é uma rádio livre, quais são as suas possibilidades, quais são os seus impeditivos, quais são também as formas de burlar aí a legislação, enfim, todo esse lance. FM Dengue, um espirro de liberdade nos ares da cidade. Agora, só para finalizar essa sessão de informes para rolar a nossa programação, você sabe que dia é hoje? Hoje, 28 de agosto de 1987. Exatamente às 20 horas e 21 minutos. Pela primeira vez, talvez você esteja sintonizando uma rádio livre. E é importante saber que entramos no ar contra a ditadura de informações, contra as redes e os monopólios do senhor Roberto Marinho. Você está ouvindo um disco voador. Um disco voador que entra nas ondas da cidade e diz o seguinte: liberdade, abre as asas sobre nós. FM Dengue. Muito bem, por favor, queiram adentrar aos nossos estúdios, por favor. Estamos aqui com os... Estamos chegando aqui, olha aqui. Oh, pode entrar, ou de casa, pode entrar. Boa noite. Boa noite, muito boa noite, teles ouvintes. Estamos aqui com satisfação transmitindo aqui. Peraí, deixa eu apresentar. Bom, a gente está aqui com os companheiros da Rádio Vírus, continuando na nossa programação de integração entre os livres radiodifusores, podemos dizer assim, né? Gostei desse livre rádio. Pela livre radiodifusão. Hoje a gente já apresentou um programa da Rádio Sei Lá, já prometemos programa da Rádio Vírus, da Rádio Terapia e da Rádio Clipe. Tá ligado? Tá. E a gente está aqui com os carinhas da Rádio Vírus, que podiam dar um famoso alô, alô para os ouvintes da Rádio Dengue. Apresentem-se, por favor. Alô, querido radiamante, ouvinte querido, como vai você? Você vai bem? Aqui fala Sherlock, Sherlock, o locutor da sua Rádio Vírus, atuando na Rádio Dengue. Sherlock, aqui ao lado de Fiambres de Calidade. Fiambres de Calidade é aquele senhor que acabou de dar boa noite para vocês. Novamente, Fiambres. Boa noite, teles ouvintes. Estamos aqui mais uma vez com satisfação, enviando nossas parábolas imensamente gratas a todos vocês. Queremos agradecer também aqui a oportunidade nos dada pelos amigos da famosa Rádio Dengue. E agora, o nosso famoso alô. Alô! Alô! Alô! Radiomante, Rádio Livre é isso. Rádio Livre é qualquer coisa. Rádio Livre é você pôr no ar qualquer coisa, aquilo que você tiver vontade, aquilo que você quiser. A Rádio Vírus entrou no ar hoje na região de Pinheiros, Butantã, Vila Madalena, Morumbi, Jardins. Saímos do ar lá pelas 9, a gente entrou às 7. Nosso querido contaminado da dengue gostaria de informar, de dar uma informação muito preciosa, uma coisa louca, que assim acontece muito poucas vezes na história da Terra. Uma coisa louca, assim, uma vez por dia pelo menos acontece, mas é muito raro. Diga, o que está acontecendo? Estamos chegando a quase 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, ou seja, um segundo antes da meia-noite. Feliz Alice, no ano que vai nascer, quanto dinheiro no bolso, a Júlia flipa daí vender. A gente trouxe aqui hoje, né? São meia-noite. Estamos aqui, diretamente do estádio do Morumbi, para ouvir Rex. Do Pacaembu, me disseram aqui a técnica, me desculpe técnica, o estádio do Pacaembu, é que eu notei que é igualzinho, tem um gramado bonito, e tem duas traves, então eu pensei que era o Morumbi. Aleluia, irmão. Aleluia. E atenção, vamos ouvir agora, Rex Humbert, Rex, apenas o Rex, ele vai falar algumas palavras pra vocês. Good night. Bom dia. I love you. Eu estou duro, mas mesmo assim eu vim até aqui. Obrigado. Thank you. Brothers and gentlemen and ladies and when I fall in love, I have to be in my. Well, bom, today is never the tomorrow. She worried about yesterday. Eu estou muito feliz de estar aqui. There are no todays or tomorrows. Principalmente depois de ver quando vai ser a arrecadação. Really, for the New York girl, just miss moments of all of another. Aceitamos também cheque especial e cartões de crédito. Should plan a vacation and never take it. Tem que chupar o quê da vaca? Pera aí. Rex? Rex Rambo, diretamente do estado do Pacaembu. E graças ao milagre do rádio, né? Nós vamos transmitir agora os melhores momentos, tá? O tiratema dos melhores momentos do Rex Rambo no Pacaembu. A narração é de Davi Miranda, os comentários é de... De quem são os comentários mesmo? São do Gil Gomes! Os comentários de Gil Gomes, com a participação especial do sacristão da Santa Ceia. Boa noite, senhoras! Tem alguma coisa errada, roubaram o Gil Gomes daqui! Onde está o Gil Gomes? Sim, Rambo, olha aquele menino bonito, todo mundo conhecia. O pessoal da padaria conhecia, o pessoal da banca de jornal conhecia, o pessoal da farmácia conhecia. Sim, aquele menino, aquele pequeno menino foi crescendo. Cresceu. Cresceu e foi pra igreja. E indo pra igreja, ele entrou na igreja. E entrando na igreja, ele pediu a hóstia pro padre. O padre não quis dar a hóstia pro padre, pro menino. E o menino que fez então, abriu sua própria igreja. Sim, Rambo, Rex Rambo, o pessoal chamava de Rex, eu chamava de Rambo. Ele abriu a sua igreja, com o dinheiro que Deus lhe deu. Mas, em todo caso, Você deve escutar um som agora, porque não há quem aguente. E nosso abraço ao pessoal da Radionísios, da Vila Alpina, ondas livres na zona leste de São Paulo. E essa mosca que um dia pousou na sua sopa, continuou crescendo e infernizando, atormentando as ondas livres de São Paulo. É a Dengue, FM Dengue, 107.8 MHz, sintonizando a liberdade de expressão. FM Dengue, 107.8 MHz, Rádio Livre da Barra Funda. No ar mais uma vez nesta sexta-feira, 11 de setembro de 1987. Agora, nesse exato momento, são 8 horas e 43 minutos, 20 horas e 43 minutos, ou, como se diz vulgarmente por aí, 15 para as 9. 11 de setembro. Nesse dia, em 1973, foi dado o golpe no Chile, o golpe do maldito general Pinochet. Foi no 11 de setembro. E hoje está completando 14 anos, infelizmente está completando 14 anos. A gente só quer aqui deixar uma lembrancinha do nosso repúdio a esse golpe militar e também às atitudes criminosas do regime do general Pinochet no Chile. E toda a nossa solidariedade ao pessoal que tanto no Chile como fora do Chile, exilado, luta contra a ditadura de Pinochet, né? Era esse o nosso recadinho para os chilenos hoje nesse dia de triste memória para o Chile e para a América Latina, esse 11 de setembro. Mas, vamos lá, não é por isso que a gente para. Mas, Febre Amarela, nesse exato momento, quando são 10 para as 9, 20 horas e 51 minutos, a gente vai dar início às nossas homenagens à Semana da Pátria. E nesse momento, nesse exato momento, quando a FM Dengue vai colocar um programa com esse tipo de conteúdo no ar, a gente pediria a todas as pessoas que, para começar o programa, para a gente manter a civilidade, o respeito ao país, as tradições, ficassem todos de pé e escutassem o hino nacional brasileiro. Vamos lá, Febre Amarela. Nesse momento, a agulha se dirige ao disco para dar início a o hino nacional brasileiro. Peraí, Febre Amarela. Febre Amarela, você não é um bom patriota. Você errou de hino, Febre Amarela. Esse não é o hino nacional brasileiro. Como que você dá um vexame desse, pô? Agora. Olha que entrada bonita. É emocionante. De pé, Febre Amarela, de pé. Agora sim, Febre Amarela. Você tinha entrado com o japonês, tem 4 filhos, quando você devia ter entrado com laranja da China, pô. Isso não é coisa que se faça. Esse é o tradicional hino brasileiro, vocês conhecem a letra, cantaram na escola de pé, foram obrigados a cantar, tem isso na memória por obrigação. Mas acontece nas melhores famílias e nos melhores países. No Brasil também era assim, né? Mas tá mudando, vai mudar. Mas, Febre Amarela, esse negócio de hino nacional brasileiro, hino da independência, hino da bandeira, tá meio furado. Aliás, tá bastante furado, né? Gigante adormecido. O que mais que fala nesse hino aí? Olha, o negócio é o seguinte, o único hino que eu sei cantar de cabo a rabo é o hino do Corinthians. Mas você é um mau brasileiro, você errou. Você pôs o japonês tem 4 filhos, pô. Mas em questão de nacionalidade, Brasil e Japão, Brasil e Japão. Você atrapalhou o programa, você desqualificou a nossa rádio, desqualificou. Mas gigante adormecido, essas coisas assim, a gente acha, tá bem furado isso, né, Chico? Vamos colocar na realidade aquele que, na nossa opinião, é o verdadeiro hino brasileiro, que tem a ver com o que está acontecendo no país, que diz respeito aos brasileiros e que a gente realmente deveria ouvir de pé e com a mão no peito, porque é o nosso hino. É o hino que fala fundo na gente. Começa devagarinho, mas já já ele ganha o clima do Brasil. Vamos ouvir então. Mais do que um piano é um cavaquinho, mais do que um bailinho é um carnaval, mais do que um país é um continente, mais que um continente é um quintal. Aqui não tem terremoto, aqui não tem revolução, é um país abençoado.